minha dor, passando esquecida. Vou vivendo essa vida do jeito que ela me levar. Ninguém sabe a mágoa que trago no peito, quem me vê sorrir desse jeito nem sequer sabe a minha solidão. É que meu samba me ajuda na vida, minha dor vai passando esquecida. Vou vivendo essa vida do jeito que ela me levar. Vamos falar de mulher, da morena e dinheiro, do batuque, do surdo e até do pandeiro. Mas não fale da vida, que você não sabe o que eu já passei. Moço, aumente esse samba que o verso não para. Batuque mais forte, a tristeza se cala. E eu levo essa vida do jeito que ela me levar. Sequer sabe a minha solidão. É que meu samba me ajuda na vida, minha dor vai passando esquecida. Vou vivendo essa vida do jeito que ela me levar. Vamos falar de mulher, da morena e dinheiro, do batuque, do surdo e até do pandeiro. Mas não fale da vida, que você não sabe o que eu já passei. Moço, aumente esse samba que o verso não para. Batuque mais forte, a tristeza se cala. E eu levo essa vida do jeito que ela me levar. É, do jeito que a vida quer. Agora ela, a mandingueira mais querida do mundo, a estrela mais brilhante da MPB, Elza Soares. Pedi. Passeia, beleza, deslizando a correnteza, é isca e fisga, sinuosa e sorrateira, é corda de roda, armadilha mandingueira, é flecha e cega. O coração quando acerta é frio e brilha, faz com que o olhar se perca. Beleza, esplendor da natureza, tudo despreza e não vale o quanto pesa. Tua beleza, esplendor da natureza, tudo despreza e não vale o quanto. Yeah. embala a minha poça, embaça a minha poça. Você está sintonizado numa frequência comunitária, Rádio Campeche. Este é o programa Muqueca de Siri, desde 2006, Rebelde. PCA 2007, Aldir Blanc 2020, Carrapeta Mais Inusitada das Galáxias, toda quinta das 7 às 9, ao vivo do Bi Estúdio. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais, Muqueca com U e Q-U. Paula Moreira Embal e Kiara Blue. É fria e brilha. Faz com que o olhar se perca. Viva Elza Soares, eterna. Come dinosauri, gli occhi vitrei, i passi pesanti. Non guardarmi più, non c'è niente da vedere. Se a limite da distância. Beba de novo dessa boca que você traiu. Desculpas não curam sua dor. Perdonar se não sempre basta. Poderemos morrer num instante, renascer na lua, luz e brilhante. Estivemos só. Áridos, desidratados, siamo la fine di quest'era disperata. Siga o seu caminho, não olhe pra trás. Una strada che non si può. Muoiono i dinosauri. È il fin di una era. E per un'era che muore. E una nuova si inizia. Eccone una che appare. Ama essa mulher forte che resiste. Lasciati incantare da questa donna. E segue di pé. Che in piedi. Con i suoi propri piedi. Solo sui suoi piedi. Di pé. In piedi. Con i suoi propri piedi. Solo sui suoi piedi. So. Solo. Con i suoi propri piedi. Solo sui suoi piedi. Pra se perder, que seja em me querer. Quanto mais te amo, odeio mais. Você nunca mais sai da minha cabeça. No final tudo fica na mesma. Se eu caio, então você me deixa. E se for pra ser assim que seja. Sempre você e eu fico pior. Quanto mais te amo, odeio mais. Você nunca mais sai da minha cabeça. No final tudo fica na mesma. Se eu caio, então você me deixa. E se for A Dramática, Alice Caine, querida, e Cléo, na sua mente. Me tira da mira. E agora, de Robertinho do Recife, vamos abrir um pequeno bailinho com Noites do Norte. Baby Doll de Nylon. Moqueca de Siri, a carrapeta mais inusitada das galáxias. Salve Circo Voador. Você na TV, tem quem pode ver, tem quem pode ver. para a visão, o tato, o contato e o prazer. O seu corpo mulato desse transparecer, além de todo nylon. Você, você, você. Pegou um grande navio, saiu pelo alto mar. Mas ele foi se encontrar com a lua, que estava ali esperar. Ele foi se encontrar com a lua, que estava ali esperar. Lá do outro lado do mundo, a lua vestiu uma fatia dourada. Lá do outro lado do mundo, a lua vestiu uma fatia dourada. A seu lado estava a estrela d'alva, rainha da madrugada. A seu lado estava a estrela d'alva, rainha da madrugada. De repente escureceu, escureceu. De repente clareou, clareou. De repente escureceu, escureceu. De repente clareou, clareou. A lua muito faceira, furadeira, no céu flutua. Era lá e cá, era vai e vem, era lá e cá. Vai e vem, sou a namoradeira do céu de Belém, que a todos encanta e não sou de ninguém. Sou a namoradeira do céu de Belém. ele, que a todos encanto e não sou de ninguém. Primeiro quartinho do Muqueca de hoje, o sábio Paulo César Pinheiro, depois Arnaldo Antunes com Curumim, Tô de Tom Zé, Mariana Aidar, Do Jeito Que a Vida Quer, de Benito de Paula, projeto chamado Benito 80, ele também fez 80 anos, Elza Soares, produção de Bid, disco chamado Bambas e Biritas, Mandingueira, Viva Elza Soares, Paula Morenembau, Kiara Blue, Dinossauros, Muita Luz pra Jax Morenembau, que subiu, Alice Caymmi com Cléo, Na Sua Mente, Me Tira da Mira, entre parênteses. E aí foi uma sequência com Noites do Norte, Baby Doll de Nylon, uma música surreal dos anos 70, de Robertinho do Recife. Aí a participação de Pedro Luiz, Lua Namoradeira, música de Dona Onete. E no fundo estamos ouvindo Uma Questão de Minuto. De Minuto com I e junto. Diferente de A Gente, que é separado. Abriu o segundo quartinho com emoção. Ângela Maria, Calvi Peixoto, arroba Muqueca City. Eu fazia uma temporada no Vogue. O Vogue era uma casa hiper, hiper, hiper sofisticada. Calbi abriu em frente o drink. De vez em quando ele contratava um artista, outro artista, ou ele mesmo dava o show na boate. Aí um dia ele atravessou a rua que era em frente, atravessou e foi me ouvir no Vogue. Quando terminou, ele falou: Ângela, será que você podia fazer, depois de terminar a tua temporada aqui, você pode fazer uma na minha casa? Eu digo: claro, Calbi. Não fica muito em cima? Ele disse: não, porque aqui é um público e lá é outro. Aí quando terminei a minha temporada no Vogue, eu fui fazer o show na boate do Calbi. No dia da estreia, eu estava cantando ali, a boate lotada, e eu comecei a cantar aquela música do Vinícius e do Baden Powell. Eu sem você, não sei nem porquê, porque sem você, não sei nem chorar. Ele subiu depressa no palco e foi cantar comigo isso. Aí aquilo foi um sucesso, um negócio maravilhoso. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim, foge de mim. mole. Meu coração. Sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foge de mim. Mais beijo na boca e menos a minha. Fica comigo, é esta noite e não te arrependerás. Lá fora o frio é um açoite, calor aqui tu terás. Terás meus beijos de amor, minhas carícias terás. Fica comigo esta noite e não te arrependerás. Quero em teus braços, querida, adormecer e sonhar. Esquecer que nos deixamos sem nos querermos deixar. Tu ouvirás o que eu digo, eu ouvirei. Esta noite, então seremos felizes. Quero em teus braços, querida, adormecer e sonhar. Deixamos sem nos querermos deixar. Tu ouvirás o que eu digo, eu ouvirei o que dizes. Fica comigo esta noite, então seremos felizes. Fica comigo esta noite e não te arrependerás. Fica comigo esta noite e não te arrependerás. Vem, vem, vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem, vem, vem. Vem, vem, vem, vem. Vem, vem, vem, vem, vem. Erasmo, aquele abraço. Ornella Vanoni. E depois ho sbagliato tante volte ormai che lo so già. E oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto. Non esisto. È cambiato il tempo, sta piovendo, ma resto ad aspettare. Non mi importa cosa il mondo può pensare, io non me ne voglio andare. Io mi guardo dentro e mi domando, sento niente, sono solo un resto di speranza perduta tra la gente. Amore. tardi, ya no resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Luci, macchine, vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente. La mia ombra si è stancata di seguirmi, il giorno muore lentamente. Non mi resta che tornare a casa mia, alla mia triste vita. Questa vita che volevo dare a te l'hai spicciolata tra le dita. Amore, perdono, ma non resisto. Adesso per sempre non esisto, non esisto, non esisto. Agora ele, o tremendão, Erasmo, música de Caetano, Felipe Paulo, de noite na cama, Muqueca de Siri, pela quinta festa da noite ao vivo, do estúdio da Rádio Pernambuco. Faço graça pra não dar bandeira, não deixo você ver. De dia tudo passa como brincadeira, por longe de você. Por onde você mora, pare se demora, por hora não vou ter coragem de dizer. Mas há de haver a hora, se você for embora, agora se você me ama, eu fico pensando. De noite na cama, e quando? De noite na cama, eu fico pensando. Se você me ama, e quando? Graça, pra não dar bandeira, não deixo você ver. De dia tudo passa como brincadeira, por longe de você. Por onde você mora, pare se demora, por hora não vou ter coragem de dizer. Mas há de haver a hora, se você for embora, agora de noite na cama. Cadê na linha? De noite. Estrela Leminski, filha de Paulo Leminski e Alice Ruiz, o Théo Ruiz, companheiro dela, meu irmão. Coincidências da vida. A vida não é justa, é pisada, franzida, godê. E é curta, vai ser feliz, nunca é demodê. A vida não é justa, é pisada, franzida, godê. E é curta, vai ser feliz, nunca é demodê. A gente sai da linha, a gente pinta e borda. A gente sai da casinha, seu amor costura pra fora. A gente encara cada barra, que às vezes nem dá pra crer. Tá estampado na cara e não há como desfazer. A vida não é justa, não, não. É pisada, franzida, godê. E é curta, vai ser feliz, nunca é demodê. A vida não é justa, é pisada, franzida, godê. Ser feliz nunca é demodê. A gente vira do avesso, aparando as arestas. Vê por outro viés, quando espera uma festa. Sempre dá pano pra manga, e não dá bom sem nó. Só tem modelo exclusivo, a vida é uma só. A vida não é justa, é pisada, franzida, é godê. Nunca é demodê. A vida não é justa, é pisada, franzida, godê. E é curta, mas ser feliz nunca é demodê. Às vezes meio caído, meio arte novo. Querer ser pra frentex também é meio retrô. Mesmo tudo em haver, a gente corre o risco, ou segue a risca, mesmo sendo tão clichê. A vida não é justa, é pisada, franzida, godê. E é curta, mas ser feliz nunca é demodê. A vida não é justa, não, não. É pisada, franzida, godê. E é curta, mas ser feliz nunca é demodê. A vida não é justa, é pisada, franzida, godê. E é curta, vai ser feliz, nunca é demodê. A vida não é, não é justa, não. É pisada, franzida, godê. E é curta, vai ser feliz, nunca é demodê. Au niveau de mer, les petits gâteaux. Au niveau d'amour, ma petite amie, moi aussi. Pour ser dangereux, j'écoute Bardo, plein paqueta. Au niveau de bar, au niveau de bar, petit déjeuner. Au niveau de mer, les petits gâteaux. Au niveau d'amour, ma petite amie, moi aussi. Pour ser dangereux, j'écoute Bardo, là en Paquetá. Comme l'oiseau, je reviendrai jamais. Comme la mouette, je montre le ciel. Comme l'oiseau, je reviendrai jamais. Comme la mouette, je montre le ciel. Au niveau de bas, au niveau du bar, petit déjeuner. Au niveau de mer, les petits gâteaux. Au niveau d'un petit ami, moi aussi. Pour ser dangereux, j'écoute Bardo, là une paqueta. Au niveau du bar, au niveau du bar. Petit déjeuner, au niveau de mer. Les petits gâteaux, au niveau d'amour. Ma petite amie, moi aussi. Pour ser dangereux, j'écoute Bardo, là une paqueta. Comme l'oiseau, je reviendrai jamais. Comme la mouette, je montre le ciel. Comme l'oiseau, je reviendrai jamais. Comme la mouette, je montre le ciel. Au niveau du bas, au niveau du bas, au niveau du bas, au niveau d'amour. Peixoto, carinhoso, ela contando a história da boate que Calbi tinha no Rio. Dani Alves, Ninguém é de Ninguém, ficou clássica na voz de Calbi. Ângela Rorô, Fica Comigo Esta Noite. Ornella Vanoni, L'Appuntamento. Versão de Sentar na Beira do Caminho, não sei bem o nome dessa música. De Erasmo, Carlos, que o Roberto também assina. Roberto é aquele cara que tá pedindo com fã e não quer liberar os seus direitos. E o Erasmo é o tremendão que veio a seguir, tocando berimbau e cantando na música de Caetano Veloso, De Noite na Cama. Estela Leminski com Théo Ruiz, A Vida Não É Justa. Jair de Oliveira, Jairzinho, Onibol do Bar. Essa música é dedicada a toda a galera que fala o nível T. No fundo estamos ouvindo a banda Black Rio, Na Baixa do Sapateiro. Agora vamos deixar quebradeira e abriu o terceiro quartinho com Jorge do Mundo, O Perfeccionista Imperfeito. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Toda quinta ao vivo, 7 da noite, do Bi Estúdio da Rádio Comunitária Campestre, em 98.3 MHz, também distribuído pelo streaming radiocampestre.com.br. Reprisa, quinta, 6 da tarde para Barcelona, na Rádio Bronca.info, Bronca com K. E no domingo, 11 da manhã, aqui na Rádio Campestre também, reprisa. Valeu? Quer trocar uma figurinha? muquecasiri@gmail.com. Fala aí, Adnê. Tem siri com muqueca, muqueca de siri, e siri de muqueca e muquecas de siri. Não é? Sou perfeccionista imperfeito. Faça-me viver que te faço reviver. Faça-me reviver que te faço viver. Tenho a vida eterna, o elegi. Tenho a vida eterna, o elegi. Perco a cabeça quando minha cabeça está ocupada, virando avesso, sensação sem preço. Tudo, tudo, tudo parece que para. Abala meu mundo de cara no muro. Tua boca, boca, minha alma alada. Some meu centro, meu discernimento. A vista, a vista fica toda embaçada. O programa tá cheio de fole. Não tem mais sanfona. Não, tem um carteado, tem beijo, tem tudo. Só não entra genocida, homofóbico, fascista. Anelis, Assunção, música de bolso. Passando a vez. Meu coringa, eu vou baixar minha trinca e vou sair da mesa. Eu vou meter um salto alto e desfilar na avenida pagando de princesa. Eu tô passando a vez. É, eu tô passando a vez. Eu tô passando a vez. Eu tô passando a vez. Minha cerveja esquentou, minha batata já assou. Cansei dessa conversa. Eu truco, você pede, cês já vi que não é dessa vez que eu vou fazer a festa. Eu tô passando a vez. Eu tô passando a vez. É, eu tô passando a vez. Eu tô passando a vez. Se o valete pede o naipe, caiu o rei de paus, caiu, não ficou nada. É, a minha última carta tá na mão, dama de copas pra virar essa jogada. Eu tô passando a vez. Passando a vez, é, eu tô passando a vez. passando, eu tô passando, eu tô passando. Eu tô passando, eu tô passando, eu tô passando, eu tô passando, às vezes eu tô passando. Eu tô passando, eu tô passando. Eu tô passando, eu tô passando, eu tô passando. Às vezes eu tô passando, às vezes eu tô passando, eu tô passando. Oi, passou? Passou? Passou? Passou? Bati. Ah! Mas sabe o que, que eu penso? Que no buraco não tem essa de passar a vez, tem? Esse jogo. É verdade, mas tudo bem, bicho. Passou. Ai, mas que saudade tenho da Bahia. Ai, se eu escutasse o que mamãe dizia. Hoje não sofria. Ah, esta saudade dentro do meu peito. Ah, se ter saudade ter algum defeito, eu pelo menos mereço o direito de ter alguém com quem eu possa me confessar. Pode ser no meu lugar e veja como sofre um homem infeliz. Teve que desabafar, dizendo a todo mundo o que ninguém diz. Vejam que situação e vejam como sofre um pobre coração. Pobre de quem acredita na glória, no dinheiro para ser feliz. Yeah. possa me. Agora é Henricão, só vendo que beleza. Música dele e Rubens Campos. Viva Henricão, sambista mineiro. Eu tenho uma casinha lá na Marambaia, fica na beira da praia, só vendo que beleza. Tem uma trepadeira que na primavera fica toda florescida, de brinco de princesa. Quando chega o verão, eu sento na varanda, pego o violão, começo a tocar. Minha morena está sempre bem disposta, senta a meu lado também a cantar. Eu tenho uma casinha lá na Marambaia, fica na beira da praia, só vendo que beleza. Tem uma trepadeira que na primavera fica toda florescida, de brinco de princesa. Quando chega o verão, eu sento na varanda, pego o violão, começo a tocar. Minha morena que está sempre bem disposta, senta a meu lado também a cantar. Quando chega a tarde, um bando de andorinhas vão em revoada fazendo verão. E lá na mata o sabiá gorjeia lindas melodias pra alegrar meu coração. Às 6 horas o sino da capela bate as badaladas da Ave Maria. A lua nasce por detrás da serra, anunciando que acabou o dia. Salve pra galera sintonizada em Curitiba, Matula, Abdo, Bernardo, Helena, Valéria, tem uma trepadeira, todo mundo fica toda florescida, de brinco de princesa. Quando chega o verão, eu sento na varanda, pego o violão, começo a tocar. Minha morena que está sempre bem disposta, senta-se a meu lado também a cantar. Minha morena que está sempre bem disposta, senta-se a meu lado também a cantar. Valeu, Ana, escuta. Essa é pra galera que anda nas duas rodas aí. Galera de moto pros brothers. Valeu. Sigo desviando a mufuca, meu patrão no pescoço, um oitão na minha nuca e já passou do almoço. Um baú na garupa, vou de moto a milhão, se não a entrega que carrego comigo caduca. A busca por dinheiro sufoca, machuca. No corredor quase bati a motoca na fuca. Mas tô ligeiro no piloto, eu não durmo de touca. Toma cuidado, sai da frente, tiazinha tá louca. Reflexo apurado, cachorro maluco. Fumaça gruda até no forro do meu bombojaco. Peço passagem por dentro, atento às ruas do centro. O escapamento, o túnel faz eco. A malandragem aplico, retrovisores cutuco. Com a buzina eu abro espaço no horário de pico. Conheço todos os trajetos dessa capital. Correr já é parte do meu ritual. Filho do estresse paulistano dessa cidade maluca. Mas eu já sou veterano, conheço as arapucas que esse gigante preparou pra nos capturar. Tem que ser profissão, perigo para se salvar. Filho do estresse paulistano dessa cidade maluca. Mas eu já sou veterano, conheço as arapucas que esse gigante preparou pra nos capturar. Vem comigo que eu vou lhe mostrar. Vai. Eu vejo uma ambulância com sinal de emergência. Pede passagem à distância, pede com muita urgência. Intolerância e demência, e o ar é só toxina. E a violência domina a rotina. Passei por uma carreta, segui a pista direta. Madame que não deu seta, quase parei na sarjeta. Logo vejo um chevette vindo na minha bota. E um cadete com alfinete prendendo a calota. Eu tive que dar a fuga pra não arrumar uma briga. Com motorista tartaruga, evito a fadiga. Na 23 de maio o trânsito engarrafou. Mas como eu sou um veterano, sei pra onde vou. Caí numa ruazinha, bem no metrô Paraíso. O meu bote foi ligeiro, certeiro e preciso. Pois eu conheço os trajetos dessa capital. São e salvo eu chego no final. Filho do estresse paulistano dessa cidade maluca. Mas eu já sou veterano, conheço as arapucas que esse gigante preparou pra nos capturar. Tem que ser profissão, perigo para se salvar. Filho do estresse paulistano dessa cidade maluca. Mas eu já sou veterano, conheço as arapucas que esse gigante preparou pra nos capturar. Vem comigo que eu vou lhe mostrar. Não perca, agora com meu filho Bernardo, Rael Black Alien, Daniel Yorubá, Papo Reto, depois Daza, Daza Aranha, Rastaman. Hey, hey, hey, Rastaman, Rastaman, num barraco armado eles bolam baseado louco de cocaine, hey. Chora esperando pelo filho que não vem. Hey. Rasta, vai passando a milhão naquele pique ali. Sai gesticulando e vários tremelique ali. Cai no outro dia numa bad trip eu vi. I want to get high, hey, Rasta, man. Às vezes é questão de dar um basta, man. Que esse ratatatá te arrasta. E o pouco que cê ganha, cê já sai gastando. Mas vai ficar tudo bem. Mas vai ficar tudo bem. Ei, ei. É só questão de tempo pra você se acertar. Vejo você melhor do que se demonstrar. Ontem causou, gritou, chorou, blá, blá, blá, blá. Tava a mil e nem ouviu o que eu quis falar. Que essas brisas que te difama, desses papelote grama, é mais forte que quem te ama. Ei, ei, ei. Baseado louco de cocaine, hey, hey, hey, hey, hey. Rastaman, Rastaman. Seu sorriso é culpado de uma lágrima também, hey. Ó, ele vem, o filho que não vem. Já foi garoto zen, tranquilão, menino bom. Embarcou em outro trem, o moleque permanece. Mudam seus brinquedos quando o dia amanhece. Enfrenta os seus medos, medo de perdê-lo por um tiro. Overdose, rezo a sorte de um retiro. Ou prendê-lo por posse de desafios. Sem notícias do seu filho, não vou vê-lo dar o último suspiro. Pelo nariz sem cabelo, o apelo do porteiro que ouviu crescer. Pelo monitor o ver, no elevador descer. Um carro parado em frente, uma ligação eu desço. Reconheço um coração de mãe com a sua mão no terço. Pelo amor ou pela dor, pode escolher o preço. Rastaman stands alone, do começo ao fim, do fim ao começo. Desço dos leões na selva de concreto. Proceder é nos padrões do caminho do meio, papo reto. Hey, hey, Rastaman, Rastaman. No barraco armado eles bolam baseado louco de cocaine. Chora esperando pelo filho que não vem. Vem. Gostaria que fosse assim, que deixassem o mato crescer e deixassem os animais vivendo. Uma vela iluminava toda a casa, assar o peixe, faltava brasa. Chaminé avisava pro lado de fora que Rasta rezava com lenha seca, graveto, primeiro, fogo na palha, mão de feiticeiro. Lenha seca, graveto, primeiro, fogo na palha, mão de feiticeiro. Rastaman, oh, oh, oh, aquilo que tu falou. Rastaman, oh, oh, oh, Rastaman, oh, oh, oh, aquilo que tu falou. Rastaman, da alegria, a tristeza não devia alcançar o coração. Disse que em nome da alegria, a tristeza não devia alcançar o coração. Disse são nas páginas do dia a dia é que se aprende a ler os segredos da vida. Dormir com saúde, acordar disposição de bem com o mundo. Da alegria, a tristeza não devia alcançar o coração. Disse que em nome da alegria, a tristeza não devia alcançar o coração. Disse são nas páginas do dia a dia, é que se aprende a ler os segredos da vida. Dormir com saúde, acordar com disposição, de bem com o mundo. De beber, oh, oh, oh, oh. Aquilo que tu falou, Rastamã, oh, oh, oh, oh. É, Rastamã, oh, oh, oh, oh. Aquilo que tu falou, Rastamã, oh, oh, oh. Aham. Uma vela iluminava toda a casa, assar o peixe, faltava brasa. Chaminé avisava pro lado de fora que Rasta rezava com lenha seca, graveto primeiro, fogo na palha, mão de feiticeiro. Lenha seca, graveto primeiro e fogo. Ligou? No fundo, Take 5. Marcelinho da Lua, de Ribeiro. Gabriel Rui, Jaffa, Jazz Music Projeto. Começamos com Jorge do Mundo, Perfeccionista Imperfeito, Annelise Assunção, Passando a Vez, música feita na cozinha, música de bolso, Henricão, Só Vendo Que Beleza, Marambaia, entre parênteses, a parceria dele com Rubem Campos. Hoje, música dedicada a todos os motoqueiros que se arriscam pra levar uma quentinha pra galera, pra perambular por aí na função, na dignidade, sem patrão, sem destino, sem apoio e fora Bolsonaro genocida. A Israel com Black Alien e Daniel Yorubá, Papo Reto. É dedicada a toda a galera que, ao invés de dar um teco, queima umzinho, valeu? E agora vamos de shot, explorar o shot até o final do programa, com exceção do final, que fica por conta de Hermeto Pascoal, e daí a gente entra no forró experimental. O próximo Muqueca de Siri será feito só com a obra de Paulo César Pinheiro. Pra quem não conhece, vai ficar conhecendo. Vamos lá com Bia Krieger, Edu Krieger, só aqui de Brusque, mas a música foi gravada lá no meu quintal, Santa Teresa, Rio de Janeiro. E Marcelo Caldi, na sanfona. Falei que tinha bastante fole, bastante sanfona, bastante...

paisagens furta cor. Passa e repassa o mesmo cais. No mesmo instante eu vejo a flor que desabrocha e se desfaz. Essa é a tua música, é tua respiração. Mas eu tenho só teu lenço em mim. Olhando meu navio, impaciente capataz, grita da ribanceira que navega pra trás. No convés eu vou sombrio, cabeleira de pela água do rio que é sem fim e é nunca mais. Você pensa que eu que eu aguento, tá distante de você. Meu amor é minha festa, meu amor é um prazer. Você me enfeita e faz meu coração ficar no ar. Ai de mim se não tivesse o seu colo pra me deitar. Você tem que tá comigo. Para me fazer feliz, você tem que estar comigo. Você tem que estar aqui pra se misturar gostoso. Para me fazer feliz, você pensa que de você, teu amor é minha festa, teu amor é um prazer. Você pensa que eu aguento, tá distante de você, teu amor é minha festa, teu amor é um prazer. Você me enfeita e faz meu coração ficar no ar. Ai de mim se não tivesse o seu colo pra me deitar. Você tem que tá comigo. Você tem que tá aqui pra se misturar gostoso. Para me fazer para dançar um shot. Beijou meu cabelo, cheirou meu cangote. Fez meu corpo inteiro se arrepiar. Fiquei sem jeito e ele me acolheu junto ao peito. E foi nos braços deste moreno que eu forrosiei até o dia clarear. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, me encantei por teu olhar. Moreno, chega mais pra cá. Meu dengo, vem me chamegar. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, teu jeito de balancear o corpo inteiro faz meu coração bater ligeiro, assim eu vou me apaixonar. Viva Janaína Pereira, um beijo, querida. Já dividiu os vocais do Muqueca. Aí, trabalho quando ela ainda integrava o Bicho de Pé. Janaína é com Y. Valeu, galera. Busca aí. Axé. Moreno me convidou para dançar um shot. Beijou meu cabelo, cheirou meu cangote. Fez meu corpo inteiro se arrepiar. Fiquei sem jeito e ele me acolheu junto ao peito. E foi nos braços deste moreno que eu forrozeei até o dia clarear. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, me encantei por teu olhar. Moreno, chega mais pra cá. Meu dengo, vem me chamegar. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, teu jeito de balancear o corpo inteiro faz meu coração bater ligeiro, assim eu vou me apaixonar. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, me encantei por teu olhar. Moreno, chega mais pra cá. Meu dengo, vem me chamegar. Oi, oi, oi, oi, oi, teu jeito de balancear o corpo inteiro faz meu coração bater ligeiro, assim eu vou me apaixonar. Este canal sonoriza onde você quiser. Entre em contato moto presencialmente. A carrapeta mais inusitada das galáxias vai até sua festa, seu luau, seu métier. Arroba Muqueca Siri. Raimundo Sodré, do tempo de Epaminondas, o ferro de passar a roupa. Passar a roupa que mamãe usava tinha cabo de madeira, não ligava na tomada. E apesar de tanto tempo, não esqueci. Mamãe passava a roupa ouvindo o rádio. Eu era menino, não cansava de imitar Vicente Celestino. Mas o som de seu Gonzaga foi que eu cresci. Naquele tempo a gente nem sonhava com televisão ou novela mexicana, era coisa ruim. Mas ela caprichava na camisa de cetim. Por isso todo ano é que eu ganhava um novo irmão. Era todo mundo junto soprando fumaça do fogão de lenha, do ferro de carvão, abando fogo, menino. Mamãe dizia pra mim, suave enquanto engomava a velha calça de brim, abando fogo. Pra mim, suave enquanto engomava a velha calça de brim. estava. Tinha cabo de madeira, não ligava na tomada. E apesar de tanto tempo, não esqueci. Mamãe passava roupa ouvindo o rádio. Eu era menino, não cansava de imitar Vicente Celestino. Mas o som de seu Gonzaga foi que eu cresci. Naquele tempo a gente nem sonhava com televisão. O novela mexicana era coisa ruim, mas ela caprichava na camisa de certinho. Por isso todo ano é que eu ganhava um novo irmão. Era todo mundo junto soprando fumaça do fogão de lenha, do ferro de carvão. Amando fogo, menino, mamãe dizia pra mim, suave enquanto engomava a velha calça de brim. Amando fogo, mundinho, mamãe dizia pra mim, suave enquanto engomava a velha calça de brim. Paraíba, Zé Pereira, Coletivo 401, Calfarejador. Depois tem Diego Oliveira, Oferenda. Farejo teu cheiro de mar, farejo teu cheiro de flor. Eu sou um cão farejador e vou sair pra te caçar. Morder teu calcanhar, subindo pela canela de leve. Não lembre dela um pouco mais adiante. Vou beber água na fonte, deitar na tua tutela. Eu chego logo cheirando, farejando o cheiro dela. No fungado chamegando, chegando e cheirando ela. Eu chego logo cheirando, farejando o cheiro dela. No fungado chamegando, chegando, cheirando ela. Eu chego logo cheirando, farejando o cheiro dela, ai ai. Cheirando ela, eu chego logo cheirando, farejando o cheiro dela. No fungado chamegando, chegando, cheirando ela. Eu farejo teu vestido, a tua pele e teu pelo. Farejo teu cabelo, dou cheiro no pé do vidro. No teu brinquedo escondido, na tua rosa amarela. Eu abro um sorriso nela e chego logo cheirando. No fungado chamegando, chegando, cheirando ela. Eu chego logo cheirando, farejando o cheiro dela. No fungado chamegando, chegando, cheirando ela. Eu chego logo cheirando, farejando o cheiro dela. No fungado chamegando, chegando, cheirando ela. Eu chego logo cheirando, farejando o cheiro dela, ai ai. Cheirando ela, eu chego logo cheirando, farejando o cheiro. Ai, no fungado chamegando, chegando, cheirando ela. Farejo teu vestido, a tua pele e teu pelo. Farejo teu cabelo, dou cheiro no pé do vidro. No teu brinquedo escondido, na tua rosa amarela. Eu abro um sorriso nela e chego logo cheirando. No fungado chamegando, chegando, cheirando ela. Eu chego logo cheirando, farejando o cheiro dela. No fungado chamegando, chegando, cheirando ela. Eu chego logo cheirando, farejando o cheiro dela. No fungado chamegando, chegando, cheirando ela. Eu chego logo cheirando, farejando o cheiro dela, ai ai. Cheirando ela, eu chego logo cheirando, farejando o cheiro dela. No fungado chamegando, chegando, cheirando ela. Deixa-me banhar no orvalho fresco desse teu amor. Deixa-me molhar na cachoeira do teu carinha. Deixa-me entranhar pelas veredas do teu coração. Deixa eu desvendar tua paixão. Deixa eu me apaixonar. Deixa eu desvendar tua paixão. Deixa eu me apaixonar. Deixa eu beber do teu riacho um tacho de água cristalina. Deixa eu fecundar sua semente no ventre de uma chuva fina. E a cada manhã o meu amor te oferendar. E a cada manhã o meu amor te oferendar. Minha boca te espiando e nada te dizendo. Meus olhos alumiando tudo a te falar. E cá dentro do peito um pobre coração batendo, contendo um balaio cheio de amor pra dar. Vem me dar um cheiro que eu te dou o meu. Se a veste vem ligeiro, chegue cá pra Ribadeu. Vem me dar teu cheiro que eu te dou o meu amor. A minha vida do jeitinho que Deus criou. Cheiro que eu te dou o meu. Se abaixo bem ligeiro, chega e tá pra Ribadeu. Vem me dar teu cheiro que eu te dou o meu amor. A minha vida do jeitinho que Deus criou. Me banhar no vale fresco desse teu amor. Deixa eu me molhar na cachoeira do teu carinha. Deixa eu me entranhar pelas veredas do teu coração. Deixa eu desvendar tua paixão. Deixa eu me apaixonar. Deixa eu desvendar tua paixão. Deixa eu me apaixonar. Deixa eu beber o teu riacho, um tacho de água cristalina. Deixa eu fecundar sua semente no ventre de uma chuva fina. E a cada manhã o meu amor te oferendar. E a cada manhã o meu amor te oferendar. Minha boca te espiando e nada te dizendo. Meus olhos alumiando tudo a te falar. E cá dentro do peito um pobre coração batendo, contendo um balaio cheio de amor pra dar. Vem me dar um cheiro que eu te dou o meu. Se aveste, vem ligeiro, chegue cá pra Ribadeu. Vem me dar teu cheiro que eu te dou o meu amor. É a minha vida do jeitinho que Deus criou. Vem me dar um cheiro que eu te dou o meu. Se abaixo bem ligeiro, chega e tá pra Ribadeu. Vem me dar teu cheiro que eu te dou o meu amor. É a minha vida do jeitinho que Deus criou. Dançar um short, bem agarradinho, do jeito que não sufoque. Vem, amor, vem dançar um short, bem agarradinho, do jeito que não sufoque. Quando entrar lá no salão me beije com esse jeito tão atentador, que alucina e que me acende nesse chamego de amor. E a sanfona vai chorando a noite inteira, sem perceber a barra clarear. A gente esquenta, vira uma fogueira no salão Maciama. A gente esquenta, vira uma fogueira no salão Maciama. Vem, amor, vem dançar no shot, vem agarradinho do jeito que não sufoque. Vem, amor, vem dançar no shot, vem agarradinho do jeito que não sufoque. Xodó pra mim sou com muito carinho, xodó pra mim sou com muito calor. Só gosto de dançar bem coladinho, sentindo o coração do meu amor. E a sanfona vai chorando a noite inteira, sem perceber a barra clarear. A gente esquenta, vira uma fogueira no salão Maciama. A gente esquenta, vira uma fogueira no salão Maciama. Vem dançar um shot, vem agarradinho do jeito que não sufoque. Vem, amor, vem dançar um shot, vem agarradinho do jeito que não sufoque. Xodó pra mim sou com muito carinho, xodó pra mim sou com muito calor. Só gosto de dançar bem coladinho, sentindo o coração do meu amor. E a sanfona vai chorando a noite inteira, sem perceber a barra clarear. A gente esquenta, vira uma fogueira no salão Maciama. A gente esquenta, vira uma fogueira no salão Maciama. Vem, amor, vem dançar no chão, vem agarradinho do jeito que não sufoque. Vem, amor, vem dançar no chão, vem agarradinho do jeito que não sufoque. Vem, amor, vem dançar no chão, vem agarradinho. A gente se olhou, eu senti um troço forte, feito uma talegada que desce mandando choque, que nem uma trovoada roncando riba do norte, feito uma mamonada tirada assim de badoque. Quando a gente se tocou, foi como sentir o vento, feito uma ruma de flor perfumando o pensamento. Foi um toque além dos dedos, minha mão na sua mão, me senti feito um brinquedo, quase que saí do chão. Quando a gente se beijou, os meus olhos marejaram, a pele denunciou, os pelinhos arrepiaram, as papilas deram um brau, feito fosse a gasolina, e o meu córtex cerebral caprichou na dopamina. Você é feito miolo do pão, para a casca do pão que sou eu. É o meu gilozinho do feijão, é um presente que a vida me deu. É lua, é constelação, é um clarão bem no meio do breu. É vinho tinto na mesa do regabof. Quando você for refrão, me deixa ser a sua estrofe. A gente se beijou, os meus olhos marejaram, a pele denunciou, os pelinhos arrepiaram, as papilas deram um vrau, feito fosse a gasolina, e o meu córtex cerebral caprichou na dopamina. Você é feito miolo do pão, para a casca do pão que sou eu. É o meu gilozinho do feijão, é um presente que a vida me deu. Você é lua, é constelação, você a lua é constelação. É um clarão bem no meio do breu. É vinho tinto na mesa do regabofe. Quando você for refrão me deixa ser a sua estrofe. Você é feito miolo do pão, para a casca do pão que sou eu. É o meu gilozinho de feijão, é um presente que a vida me deu. Você é lua, é constelação, é um clarão bem no meio do breu. É vinho tinto na mesa do regabofe. Quando você for refrão me deixa ser a sua estrofe, que a gente junto compõe a melhor canção. E quando você for estrofe eu quero ser o seu refrão. No quarto, quartinho do Moqueca Tiri de hoje, ouvimos Bia Krieger, Edu Krieger, Marcelo Caldini, a sanfona, beijo. Já tá gravado ao vivo em Santa Teresa, Rio de Janeiro, bairro do Bonde. Elba Ramalho com Dominguinhos, Shot da Navegação de Chico Buarque. Mazé, pra se misturar comigo. Mazé é Maria Pinkerfeld e José Gil. Janaína Pereira com Bicho de Pé, Nosso Shot, Raimundo Sodré, O Ferro de Passar a Roupa. Seu Pereira e Coletivo 401. Tá sempre na nossa carrapeta, Cão Farejador. Diego Oliveira, O Perendar, Banda de Pau e Corda, lá dos anos 70, Bem Agarradinho, Juliana Holanda com Cristina Amaral, Miolo de Pão. Essa música também tem a parceria de Junior Black, JR Black, para quem não conhece. E no fundo estamos ouvindo ele, o maestro Hermeto Pascoal, Forró Brasil. Ao vivo em Montreux. Até mais, galera. Eu sou Conrad Rose, vulgo Siri. E volto na próxima quinta ao vivo, 11 da manhã de domingo, tem o repeteco do programa. Valeu. @ Moqueca Siri nas redes sociais. Moqueca com U e Teu. Fora Bolsonaro, é a voz do Brasil.